Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Oferecimento Panificadora Roma, há mais de 35 anos, trazendo qualidade à sua mesa. 8 horas e 17 minutos aqui em Foz do Iguaçu, quinta-feira, dia de Café com a CBN, hoje dia 7 de novembro de 2013, um dia que espera-se que seja histórico para o rádio brasileiro, em função de que daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, a presidente Dilma Rousseff deve assinar em Brasília o decreto de migração do rádio AM para o FM. Muito bom dia a você que está nos ouvindo tanto em 1320 AM como também em cbnfoz.com.br. Ao meu lado está o comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E o convidado deste Café com a CBN hoje é o secretário municipal da Fazenda aqui de Foz do Iguaçu, Ademar da Silva. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Eu passo aqui a palavra ao Lucas. Já perguntas preparadas, Lucas? Sem dúvida, doutor Ademar, na verdade nosso convidado de hoje é de formação, é contabilista e também advogado com registro na OAB. Ô Ademar, nós temos isso, o senhor responde pela Fazenda Municipal, que é o órgão que, né, recebe os tributos municipais. Nós temos visto aí alguns políticos, alguns até oportunistas, porque faz parte da atividade do métier, criar algumas leis ou tentar criar leis municipais com o intuito de liberar de pagamentos alguns segmentos dos tributos municipais. O senhor, como é o gerenciador desse fundo, isso preocupa o senhor? Na verdade, toda e qualquer lei que venha a isentar ou abrir mão de algum tributo, ele tem que ser antes feito um estudo de impacto financeiro, do que vai acarretar essa renúncia de receita para o município. Então, por isso que até mesmo toda e qualquer lei que venha a mexer nessa arrecadação, ou para aumentar, ou até mesmo para diminuir, ela tem que vir do executivo, porque quem sabe o que vai ser gastado e onde vai ser gastado, e não tem segredo, o que entra do município são os tributos, que é repassado pela União, pelo Estado, e o que nós recebemos dos nossos tributos próprios. Então, o Executivo ele tem todo esse conhecimento técnico, existe lá a Diretoria de Planejamento Orçamentário, que vai fazer toda a análise se o que está sendo, abrindo mão para arrecadar, se vai ter algum impacto no orçamento do município ou não. Porque muitas vezes uma isenção de um lado ele pode trazer um benefício de outro. Entende? Então, com esse estudo que o executivo vai propor essa lei isentando o segmento da tributação. E o que nós vemos aqui, que muitas vezes existe essa que é proposta essa alteração por alguém da Casa Legislativa, por um vereador, que ele faz leis, então ele está ali para isso, e muitas vezes ele faz propõe uma lei que não é da prerrogativa dele. Aí já tem um vício de origem, e essa lei pode, a qualquer momento, pode até mesmo ser aprovada, e ela vai ter os efeitos no mundo jurídico, entretanto, pode ser, a qualquer momento, ela pode ser questionada e ser declarada sua inconstitucionalidade. Quando falamos de impostos, e impostos especificamente com relação à política também, nós vemos que existem dois fatores, dois lados da moeda sempre. Abaixar imposto é algo popular, e aumentar, mesmo fora ou em épocas próximas às eleições, é algo que gera automaticamente reclamações por parte do contribuinte. Foz do Iguaçu está projetando para o ano que vem um orçamento de quase 800 milhões de reais. E quando a gente fala de orçamento, a gente sabe que não é um número final, é uma previsão orçamentária, né? Como que Foz do Iguaçu pretende fazer, o município de Foz do Iguaçu pretende fazer para alcançar este valor projetado para o próximo ano? É, esse ano nós já estamos prevendo, né, para esse ano 2013, uma arrecadação em torno de 600 milhões de reais. O ano que vem, essa projeção está alcançando esse patamar de praticamente 800 milhões de reais, em razão de financiamento que entra não apenas a questão tributária, entra todo e qualquer recurso que está sendo pleiteado para entrar nos cofres do município, a título de empréstimo, a título de convênios, tudo isso daí, né? Então, nós temos um contrato já, um pré-contrato já com a União Federal, referente ao PAC, que é um recurso que deve entrar agora em 2013, e isso tudo é colocado no orçamento. Então, automaticamente existe um aumento houve um aumento significativo também em razão desses valores, né? E a questão orçamentária, geralmente a gente faz uma previsão que pode ou não se concretizar, né? E por óbvio, isso daí é feito com análise de técnico, que eles também não, né, têm um patamar até onde eles vão chegar. Não adianta a gente, né, nesse ano de 2000, no ano de 2012, ano de 2013, termos uma arrecadação, por exemplo, de um tributo lá na ordem de 100 milhões, a gente querer colocar que vai receber um valor 3, 4, 5 vezes a mais do que isso, sem ter nada, nenhum trabalho que venha a justificar esse reajuste. Então é feito análise, e esses valores todos, não apenas da questão tributária, mas toda a questão dos recursos que vão ingressar no município, são previamente estudados para saber se existe uma grande probabilidade de isso se concretizar no futuro. Estamos conversando aqui na CBN com o secretário municipal da Fazenda em Foz do Iguaçu, Ademar da Silva, neste Café com a CBN. Agora são 8 horas e 24 minutos. Nós vamos fazer uma pequena pausa para a separação da rede. Quem está nos acompanhando no AM em 1320 continua com o Jornal da CBN, primeira edição em rede nacional. Na sequência, o comentário de Miriam Leitão. E quem nos ouve na internet em cbnfoz.com.br continua com este bate-papo, que também estará disponível na íntegra daqui a pouco no nosso site. Também às 10h50 terá reprise no AM em 1320. A partir das 9 horas, voltamos com a programação local 100% no AM e na internet. E continuamos aqui na internet em cbnfoz.com.br, nesta segunda parte deste bate-papo com o secretário municipal da Fazenda, Ademar da Silva. E eu passo aqui do Hélio Eduardo Lucas. Perguntas? Sim, eu quero que você explique para os nossos ouvintes, que eu quero crer que eles tenham dúvida, até porque eu tenho também, o senhor vai explicar, a União. Quando nós falamos de planejamento na União, é aquele que cuida das finanças da União, né? E quando nós falamos no Estado, também é o mesmo modelo. Existem as secretarias de planejamento e da Fazenda. Aqui no município, agora há pouco o Guilherme elencou um assunto aqui de orçamento. Mas, em tese, quem cuida dessa questão de orçamento é o secretário do planejamento, no caso o Jean. E o senhor, na Fazenda, cabe receber os tributos municipais. Por que que aqui no município é diferente? O planejamento cuida do orçamento, que deveria ser cuidado pela Fazenda, que são finanças que serão, né, que vão ser aplicadas ao orçamento do município, e isso foi modificado com a reforma administrativa que o Reni provocou, Ademar? Na verdade, em Foz do Iguaçu, a diretoria de planejamento orçamentário, até o início do ano, ela estava vinculada à Secretaria da Fazenda, né? E nós entendemos que o planejamento orçamentário, ele deve estar vinculado ao planejamento e não à Secretaria da Fazenda, né? Então, é apenas uma questão técnica, né? Antigamente, a justificativa que deram para passar a diretoria de planejamento para... De orçamento, aliás, para a Fazenda, foi em razão das informações técnicas que tem ali na Secretaria da Fazenda. Então, ficaria mais fácil para os técnicos pegar as informações financeiras e fazer o orçamento com base nas informações da Secretaria da Fazenda, né? Mas isso nada impede, estando em outro órgão, para que ele faça isso, né? Então, entendemos que o planejamento orçamentário ele deve estar vinculado à Assessoria Especial de Planejamento ou Secretaria de Planejamento, propriamente dita, não teria um vínculo com a Secretaria, com a Fazenda. A Fazenda ela estaria mais para fazer o recolhimento dos tributos, a administração dos tributos recolhidos e os pagamentos das despesas realizadas pelo Executivo e transferência para o Legislativo e tudo mais, né? Então, a Fazenda hoje está cuidando apenas da parte financeira, propriamente dita, e a parte orçamentária ela está hoje com a Assessoria Especial de Planejamento, que está a cargo do Giancarlo. Existe um problema cultural no Brasil com relação à questão dos impostos, tanto da população quanto ao pagamento, como também da gestão pública com relação à aplicação dos impostos, porque a gente verifica, só vou apenas exemplificar um caso da população, a gente verifica, enfim, dentro de um ônibus ou em fila de lotérica, a gente verifica comentários do tipo, ah, não vou pagar meu IPTU agora, vou esperar até o fim do ano, porque a prefeitura vai fazer uma campanha de refinanciamento. Enfim, a gente sabe que muita gente pensa dessa forma. Existe um problema cultural também com relação ao entendimento dos impostos aqui no Brasil? É, sempre existe, né? Na verdade, o que ocorre hoje é que nós temos uma... se for colocar na ponta do lápis, uma carga tributária muito grande, entretanto, existe uma sonegação muito enorme também. Entende? Então, se a gente conseguisse diminuir a questão da sonegação, poderíamos até pensar no futuro em abaixar a carga tributária. Né? Isso é uma discussão que vai envolver, no caso, todo o Brasil como um todo, porque é cultural isso daí, de que o que eu estou pagando está sendo mal investido. Mas muitas vezes o que o cidadão está pagando não está chegando também aos cofres públicos. Quando nós vamos numa empresa, compramos, pagamos e não pegamos o documento fiscal, um comprovante que você está adquirindo essa mercadoria, nós não sabemos se um imposto que nós estamos pagando, que está embutido naquela mercadoria, está sendo pago, realmente vai ser revertido a meu benefício. Entende? O Ademar, secretário Ademar da Silva, vamos abordar aquela questão. Quando o Reni tomou posse, ele comunicou de imediato que os cofres municipais estavam em pandarecos, combalidos, e decretou uma moratória de 60 dias, que foi prorrogada depois para 90 dias, não é verdade? O senhor acompanhou tudo isso, que é o responsável pela pasta. Fale um pouquinho sobre nós. As finanças do município, elas se oxigenaram, normalizaram? Em que pé estão os cofres municipais? Escutei um dia desse, numa roda, alguém falar: a prefeitura não tem dinheiro para pagar o 13º. Na verdade, quando nós assumimos com um furo contabilizado de 63 milhões de reais, como foi divulgado, muitos não acreditam, achando que era conversa de político, que é politicagem, mas isso está devidamente escriturado na contabilidade do município. Isso não foi inventado por ninguém, tanto que até agora não houve ninguém que veio, até mesmo judicialmente, pedir explicações ou contestar o que foi dito, né? E verificamos que tinha muitas dívidas que não tinham sido contabilizadas. Um exemplo foi que no dia 26 de dezembro de 2012 foi assinado um contrato com a ProSaúde, fazendo um reajuste retroativo, tá? E dando uma despesa de mais de 12 milhões para a prefeitura na véspera de passar o cargo, para nós quitarmos. Se havia essa diferença ou não, acho que não deveria ter sido feito qualquer tipo de contrato naquele dia. Deveria ter sido ou feito antes, no mês de janeiro, quando começou essa diferença, né? Ou deixasse para que o novo prefeito fizesse esse acordo e verificasse qual era realmente essa diferença, né? Óbvio que o valor que nós... chegamos em torno de 100 milhões de dívidas vencidas, né? Não tínhamos condição de pagar toda essa dívida agora em 2013, porque nossa arrecadação ela dá em média em torno de 45 milhões por mês, né? Então é um valor muito grande para que a gente administre a prefeitura, toda a estrutura, e ainda pague esse valor. Desse valor já foi pago em torno de 55 a 60 milhões, mais ou menos. Né? Então foi muito dinheiro que nós pagamos. E isso tudo, quem está sofrendo com esse dinheiro que foi tirado do orçamento de 2013 para pagar a dívida de 2012, quem está sofrendo hoje é a população, porque está sentindo na pele o investimento que deveria ter sido feito agora pela gestão do Reni. Nós conversamos pouco tempo atrás aqui com o presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, o prefeito de Tupãssi, José Carlos Mariucci, e ele relatava uma questão que é comum, inclusive, aos municípios aqui do Oeste, que é, neste final de ano, dificuldades com relação à manutenção das atividades das prefeituras, também problemas com relação à queda nos repasses de tributos federais, estaduais. Foz do Iguaçu, como é que está essa relação de Foz do Iguaçu com relação à dependência de tributos federais e estaduais? Foz depende tanto quanto outros municípios aqui do Oeste? Como é que é a nossa situação? Depende, porque o maior repasse que nós temos é do governo estadual e do governo federal. Como nós vivemos numa federação, o tributo que é pago, o maior bolo do tributo que é pago são estaduais e federais. Né? E esse dinheiro depois retorna para o município. Né? O que nós temos de tributos próprios, que fica direto no cofre do município, são os tributos do ISS, e o IPTU, e o ITBI. Né? Então, se nós formos pegar esses valores hoje, ele não comporta cuidar de toda a parte de despesas do município, tanto da parte de saúde, educação. Então, nós dependemos muito do repasse da União e do Estado. Isso não é uma mendicância. Isso daí, na verdade, é constitucional. Tem parte dessa tributação que pela Constituição é obrigado a fazer esse repasse. Né? Então, nós hoje dependemos, e todas as prefeituras do país todo dependem desse repasse da União e do Estado. Entretanto, a União começou a ter uma descentralização dessa tributação, começaram a fazer uma tributação mais por contribuições, tipo da CID. Então, a CID hoje, para os municípios, está sendo o grande vilão, porque está deixando de tributar, fazer a tributação em impostos, que daí o governo da União é obrigado a fazer transferência para os municípios, e estão fazendo a tributação através de intervenção de domínio econômico e fazendo uma outra forma de tributação, estão arrecadando mais valores e os municípios estão perecendo em razão disso. Ô, secretário, vamos falar aqui agora das chamadas cobranças judiciais. Quando, na administração anterior, notabilizou-se, nós acompanhamos o prefeito anterior, ele foi muito rigoroso no que tange a cobrança, né, de tributos municipais. E, na época de campanha, na eleição, isso foi muito vinculado de ambas as partes. Que quem deve, o prefeito manda por fora, cobrar judicialmente, né? Até uma questão que, se ele não fizer isso também, ele vai responder por improbidade, é uma obrigação. E, segundo, na época, nós soubemos, dívidas muito pequenininhas, irrisórias, acabavam indo para o judiciário, movimentando a máquina judiciária. Isso foi dito. Como é que está hoje essa questão de cobrança de impostos? O senhor me falou que muita gente reluta em pagar e tudo. Vocês estão acionando os que não pagam? Como é que está essa política de cobrança? Bom, a política de cobrança, a princípio nós vamos dar toda a oportunidade para pagamento amigável. Né? Já foi vinculado, nós somos obrigados, quando não há o pagamento da dívida, em fazer a inscrição em dívida ativa. Alguns jornalistas mal informados, né, que até participaram da administração anterior, quando nós fazemos essa inscrição em dívida ativa, ele vincula que nós estamos fazendo execução. Não estamos fazendo execução, nós estamos apenas dando a publicidade que tantos contribuintes não pagaram e está sendo feita uma inscrição em dívida ativa como se fosse um título executivo, uma duplicata, uma nota promissória que o município tem a prerrogativa legal de fazer isso daí e é obrigado a fazer. Então não está sendo enviado para execução, está sendo feito apenas um documento para que no futuro possa vir a ser executado, né? E como até 31 de dezembro de 2011 toda e qualquer dívida for enviada, independente do valor, como você mesmo disse, então esse ano não foi encaminhado para a Procuradoria nenhuma dívida ativa para ajuizamento. Foram encaminhadas apenas as dívidas que foram constituídas e para evitar prescrição, que nós também não podemos deixar prescrever ou decair o tributo, né? Na linguagem comum seria caducar o direito, né? Então não podemos deixar ocorrer isso. Então nós somos obrigados a encaminhar para que seja feita a execução para o município não ter o prejuízo, né? E hoje nós temos a prerrogativa de fazer a execução de dívidas acima de 20 unidades fiscais de Foz do Iguaçu, que está em torno de R$ 1.200, arredondando. Entende? Então, o nosso posicionamento é cumprir a lei. Se vamos fazer, a lei permite fazer execuções acima de 20 salários mínimos, então nós, 20 unidades fiscais, então nós vamos projetar dessa forma. É óbvio que isso nós vamos entrar em contato com a Procuradoria, isso nós vamos traçar quais são as formas de a gente encaminhar para a execução. Mas antes disso, nós vamos fazer todo o possível para receber amigavelmente, né? Ou através de uma notificação da própria Secretaria da Fazenda, ou através de uma inscrição em cartório, nesse sentido, porque não há, daí nesse caso não há custas judiciais, mas vamos estar estudando da melhor forma possível para não aumentar os gastos também do contribuinte e a prefeitura também não deixar de arrecadar, né? Porque eu verifiquei que houve execução de R$ 300 e só custos processuais dá em torno de R$ 500. Então o contribuinte está pagando mais custos judiciais do que o próprio tributo. Então esses pequenos valores nós pretendemos fazer a cobrança amigável. Estamos já nos instantes finais desta conversa com o secretário municipal da Fazenda, aqui de Foz do Iguaçu, Ademar da Silva. Lucas, alguma consideração? Agradecer ao senhor por ter vindo. Isso eu respondo agora, nós chamamos sim ou não. Vai ter dinheiro para pagar o décimo? Creio que sim. Vamos administrar da melhor forma possível para que tenhamos dinheiro para pagar, né? Estamos já fazendo já as reservas necessárias, né? E não é difícil, porque praticamente 50% do que se arrecada é para folha de pagamento, né? Então, e agora nós tivemos que pagar, na verdade, a folha de dezembro de 2012, mais as folhas de 2013, mais 13º, e então nós vamos pagar em torno nesse ano de 14 folhas de pagamento e não 13, como é normal, considerando que é 50% da arrecadação que nós pagamos de folha de pagamento. Então, por óbvio, essa folha que nós pagamos a mais, aí ela vai pesar no final na economia do município, né? Secretário Ademar da Silva, advogado, profissional da área de contabilidade há mais de 3 décadas aqui na cidade de Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação neste Café com a CBN. Obrigado a vocês e sempre que precisar eu estou à disposição. Só queria informar a todos os ouvintes que, inclusive, em questão da dívida que foi perguntado agora, que nós estamos reabrindo agora o Refis, no final do ano, e provavelmente nós não temos o objetivo de abrir em outros anos. Então, quem tiver com a dívida tributária em atraso com o município, regularize a situação, não percam essa oportunidade, porque essa agora foi reaberta, sendo reaberta em razão da grande procura, reivindicação de muitos iguaçuenses, de parte de vereadores, a parte de populares. Então o prefeito resolveu reabrir novamente o Refis, entramos com um projeto e provavelmente esse vai ser o derradeiro para regularizar a situação. Nós temos hoje um valor enorme de dívida ativa para regularização. Então, quem tiver em situação em pendência com o município, é a oportunidade de regularizar a situação. E essa conversa com o secretário Ademar da Silva estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. Café com a CBN volta na próxima quinta-feira.